Tudo aquilo que nós fazemos fica marcado. Tudo aquilo que nós fazemos reflete quem nós somos. Através disso é que nós somos conhecidos. Quando nós nos lembramos de alguém, faz parte do nosso círculo, ou até mesmo alguém que nós nem conhecemos, porque o ser humano ele tem a capacidade de julgar até quem ele não conhece. Mas quando nós, então, pensamos em alguém, logo nos vem à mente as características dessa pessoa. As características dela nada mais são do que ela faz, que ela imprime através da sua atitude nos seus atos. E através desse reconhecimento que nós temos, nós, como eu disse, julgamos, determinamos se gostamos ou não. Todo movimento na direção do bem gera um retorno. Mesmo que não seja esse o objetivo de esperar o retorno, de esperar uma retribuição, mas ele gera. Se nós pensarmos, tudo que nós recebemos no nosso dia de hoje, nós acordamos e quantas coisas já aconteceram? Comuns, coisas que nós temos todos os dias, coisas simples, mas mesmo na simplicidade elas são grandiosas. Experimentemos ficar sem alguma delas para poder perceber o quanto elas representam. É o tal do eterno plantar e colher. Todo dia nós estamos plantando e todo dia nós estamos colhendo. Se nós pensarmos, analisarmos, como é que está a nossa colheita? Está boa? Me satisfaz? Estou feliz? Não estou gostando? Como é que está? Quem é o responsável por tudo aquilo que está acontecendo na minha vida hoje? Dá para mudar. Porque a gente daí faz outra pergunta. O que eu estou plantando? Será que aquilo que eu estou fazendo hoje representa o quê? A minha vontade, o meu desejo? Ou representa a vontade de Deus? Jesus nos disse como segundo mandamento fazer ao outro aquilo que gostaria que fosse feito a nós, a si próprio. Será que eu consigo fazer isso? O que que eu estou plantando? Não podemos esquecer nunca de agradecer a Deus. Seja lá o que for que esteja acontecendo na nossa vida, seja o que for que nós estamos gostando ou não, mas tudo é uma grande bênção. Tudo é uma grande oportunidade. E dessa forma que nós temos que perceber uma oportunidade, uma retribuição daquilo que eu estou fazendo. Albert Einstein, que nós todos conhecemos como um cientista, como aquele que traduziu através da teoria da relatividade, algo que facilitou o entendimento para muitas gerações, ainda hoje. Ele era um grande pensador e ele disse uma frase que se encaixa muito bem no que nós estamos falando. Ele disse que tudo o que a vida faz é retribuir aquilo que lhe oferecemos. Um homem de ciência, mas um homem observador. Tudo o que a vida faz é retribuir aquilo que lhe oferecemos. Então, podemos olhar para a nossa vida e reconhecer o que nós estamos realmente fazendo. Agradecendo sempre a Deus pelas oportunidades que Ele nos concede todos os dias. Principalmente aquelas que nos causam desconforto, nos causam contrariedade. Porque são essas que demonstram o que realmente nós precisamos fazer para mudar. Obrigado, Deus, por mais esse dia. E que assim seja.